sua boca e poder ver sua pele macia. Alegria é poder olhar seus olhos e dizer que será sempre minha, será sempre minha. Meu amor, não se vá, eu sofro tanto sem ter você. Eu sofro tanto sem ter você. Sem ter você.